Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo e quarta-feira, às 10 da noite. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, programa dedicado aos sons do rock psicadélico, progressivo, krautrock, música ambiental, música exótica e muito mais. E este é um programa especial dedicado aos 50 anos da ida do homem à Lua. Já foi na semana passada, mas a Floresta Encantada aproveita para recordar esse feito histórico por parte do homem, por parte da NASA, todos os engenheiros da NASA e todos os pilotos da NASA. Vamos celebrar com música inspirada não só pela aventura da Apollo 11, mas também recuperamos, por exemplo, a mixtape que os astronautas da Apollo 11 levaram para a Lua. Vamos descobrir que música é que Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins ouviram durante aqueles dias em que foram e voltaram da Lua. Vamos começar já muito rapidamente com a música que abre o álbum Apollo, Atmospheres and Soundtracks, o disco que saiu em 1983, assinado por Brian Eno e com música inspirada precisamente pela Apollo 11, um feito que marcou muito o jovem Brian Eno em 1969. Vamos começar com a faixa Under Stars e já voltamos com mais música inspirada pela Apollo 11 e também com as canções que os astronautas ouviram a caminho da Lua. É a Floresta Encantada, esta semana a celebrarmos os 50 anos da ida do homem à Lua. Estamos com música, nestes últimos minutos estivemos com música composta por Brian Eno e também Daniel Lanois e o irmão de Brian Eno, Roger Eno, temas que surgem no registro Apollo, Atmospheres and Soundtracks, um álbum pensado como banda sonora para um documentário chamado Apollo e que depois ganhou o título de For All Mankind, mas que só saiu em 1989. Já a banda sonora saiu em 1983, nem todas as músicas desta banda sonora integraram o documentário, como a faixa que acabámos de escutar, Deep Blue Day, uma música que se tornou muito conhecida quando integrou, por exemplo, a banda sonora do filme Trainspotting. E escutámos essa, Deep Blue Day, mas também Under Stars, a faixa que abre este disco de Brian Eno, inspirado pela aventura da Apollo 11, e que ainda vamos escutar mais algumas músicas desse registro na Floresta Encantada desta semana. Mas como fiz referência há pouco, vamos também escutar a música que os astronautas da Apollo 11 levaram a caminho da Lua. A música era tocada num pequeno gravador da Sony, o Sony TC-50, onde, para além de poderem ouvir a música, os astronautas também podiam gravar por cima da música se tivessem que tirar algumas notas gravadas. A coletânea que os astronautas levaram para a Lua foi escolhida principalmente por Buzz Aldrin e arranjada por Mickey Capp, o homem da NASA que ficou encarregue de organizar as músicas que os astronautas escolheram, e por isso mesmo Mickey Capp foi mesmo às editoras pedir as gravações originais para depois não ter problemas de copyright quando, por exemplo, as músicas passavam na televisão durante as transmissões em direto para a Apollo 11 a caminho da Lua. Vamos escutar algumas músicas então que iam nessa cassete a caminho da Apollo 11. Nem todas são de cariz psicadélico, como acontece na Floresta Encantada, mas valem pelo facto de serem momentos históricos desta celebração dos 50 anos da ida do homem à Lua. Vamos começar com um tema original de Sly and the Family Stone, o tema Everyday People, mas aqui na versão de Peggy Lee, e depois há Blood, Sweat and Tears com a faixa Spinning Wheel. São dois temas que foram nesse leitor de cassetes a caminho da Lua em julho de 1969. Strokes for different folks, and so on and so on, and she Últimos minutos a imaginarmos Buzz Aldrin a carregar no leitor de cassetes e a passarem estas duas músicas. Primeiro, Everyday People, na versão de Peggy Lee, para o clássico de Sly and the Family Stone. E, entretanto, Blood, Sweat and Tears, com o tema Spinning Wheel. Duas músicas que foram nem mixtape com os astronautas na Apollo 11, a caminho da Lua, em julho de 1969. Vamos ficar com mais uma. Esta pertence a Glen Campbell, chama-se Galveston, e também foi nesse leitor de cassetes que Michael Collins, Neil Armstrong e Buzz Aldrin levaram para a Lua, e roda agora na Floresta Encantada. Galveston, oh Galveston, I still hear your sea winds blowing. I still see her dark eyes glowing. She was 21 when I Galveston. Galveston, oh Galveston, I still hear your sea waves crashing while I watch the cannons flashing. I clean my gun and dream of Galveston. I still see her standing by the water, standing there looking out to sea. And is she waiting there for me on the beach where we used to run? Galveston, oh Galveston, I am so afraid of dying before I dry the tears she's crying, before I watch your seabirds flying in the sun at Galveston. At Galveston. Mais um tema que seguiu na mixtape A Caminho da Lua durante a aventura da Apollo 11 em julho de 1969, a missão Apollo 11 que levou os primeiros homens à Lua. Escutámos Galveston, a clássico de Glen Campbell, numa mixtape que contou com temas de Peggy Lee ou Blood, Sweat and Tears, que já passámos aqui na Floresta Encantada. Curiosamente, nessa mixtape não foram os temas e os álbuns que estavam nas primeiras posições das tabelas de vendas nos Estados Unidos, como, por exemplo, a banda sonora do musical da Broadway, Hair, que depois deu origem a um filme, e também o número 1, na altura, a canção que estava na primeira posição, de Zager and Evans, a faixa In the Year 25. Estamos a celebrar o mês de julho de 1969, para sempre na história, como o mês em que o homem chegou à Lua, e por isso mesmo vamos passar estas músicas que na época estavam em número 1 nos Estados Unidos. Primeiro, o número 1 atual, o single número 1, Zager and Evans, com a faixa In the Year 2525, e depois uma música da banda sonora de Hair, o tema Aquarius. Eram na altura os número 1 das tabelas de vendas. In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may find. In the year 35, ain't gonna need to tell the truth, tell no lies. Everything you think, do and say is in the pill you took today. In the year 45, 45, ain't gonna need your teeth, won't need your eyes. You won't find a thing to chew, nobody's gonna look at you. In the year 55, your arms are hanging limp at your sides. Your legs got nothing to do, some machine doing that for you. In the year 65, 65, ain't gonna need no husband, won't need no wife. You pick your son, pick your daughter too, from the bottom of a long glass tube, whoa, whoa.

A Floresta Encantada desta semana a celebrar os 50 anos da ida do homem à Lua, não só com música inspirada pela aventura da Apollo 11, mas também a música que a Apollo 11 levou para a Lua, que ia num pequeno gravador de cassete, e também nestes últimos minutos com os número 1 da tabela de vendas nos Estados Unidos. Primeiro, Zager and Evans, In the Year 2525, e entretanto Aquarius, da banda sonora do musical da Broadway, Hair. Curiosamente, estas músicas não seguiram para a Lua. Quem terá decidido que música levar foi Buzz Aldrin, ele que terá sido o astronauta que mais puxou para que a seleção musical fosse aquela que foi no gravador de cassetes para a Lua. Vamos continuar com mais uma música do álbum de Brian Eno, Apollo Atmospheres and Soundtracks, que saiu em 1983, uma banda sonora pensada para o documentário dedicado a todas as missões da Apollo, em especial aquela que foi à Lua. O documentário era para ter como título simplesmente Apollo, mas depois, devido a uma decisão da NASA, passou a chamar-se For All Mankind, e saiu em 1989. Antes, esta banda sonora, assinada por Brian Eno, Daniel Lanois e também pelo irmão de Brian Eno, Roger Eno, esta banda sonora só iria sair em julho de 1983. Vamos ficar com uma das mais reconhecíveis músicas desta banda sonora, chama-se Unending Ascent, e passa agora na Floresta Encantada. É um dos mais acessíveis álbuns de música ambiental por parte de Brian Eno, este Apollo Atmospheres and Soundtracks, editado em 1983. Escutámos uma das suas faixas mais reconhecidas, Unending Ascent, para um álbum todo ele dedicado à missão Apollo 11, a missão que levou os primeiros homens à Lua, e a rodar nesta Floresta Encantada especial que celebra os 50 anos da ida do homem à Lua. Durante as transmissões televisivas foram usadas várias músicas, vários efeitos. Numa floresta, há umas semanas, falámos, por exemplo, da participação do compositor Mort Garson na banda sonora que acabou por passar na transmissão televisiva da CBS. Mort Garson a fazer texturas eletrónicas num sintetizador da Moog. E, por exemplo, na BBC, durante os primeiros sinais rádio que chegavam a partir da Lua, ou seja, no momento em que Neil Armstrong saiu pela primeira vez para a Lua, nos estúdios da BBC, enquanto estava a ver esta transmissão televisiva, os Pink Floyd estavam em estúdio a fazer uma peça instrumental improvisada na hora e que fosse banda sonora para aquele momento especial que se estava a viver em todo o planeta. O tema recebeu o título de Moonhead. Durante muitos anos não esteve acessível ao grande público, apenas na BBC, ou quem gravou a partir da BBC, mas saiu há bem pouco tempo, quando os Pink Floyd editaram uma caixa com inúmeras gravações pré-Dark Side of the Moon. Vamos então ouvir essa música transmitida pela BBC durante a alunagem da Apollo 11. Moonhead, são os Pink Floyd nos estúdios da BBC a improvisar um tema instrumental a servir de banda sonora para os primeiros passos de Neil Armstrong na Lua. So they're there, a quarter of a million miles away, up there on the moon. And early tomorrow morning, they'll step out and see once and for all if it's green cheese or not. Thank you. Uma peça instrumental espacial dos Pink Floyd a servir de banda sonora para os primeiros passos na Lua por parte de Neil Armstrong e a rodar neste especial da Floresta Encantada. Curiosamente, os Pink Floyd, uma banda desde logo sempre associada a uma música espacial, a um rock cósmico, mas a partir deste momento os Pink Floyd deixaram de ir por esse caminho. Aliás, o que fazer depois de dar a banda sonora ao público enquanto assistiam aos primeiros passos de Neil Armstrong na Lua. A verdade é que os Pink Floyd começaram não a olhar para o cosmos, mas a olhar para dentro, e o resultado disso são as canções que iriam seguir, assinadas por Roger Waters, muito mais inspirado pelo íntimo do que pelo espaço. É a reta final do programa desta semana, um programa em que não só recuperamos faixas inspiradas pela viagem do homem à Lua, desde os Pink Floyd a Brian Eno, como também recuperamos as músicas que os próprios astronautas levaram num pequeno gravador de cassetes em direção à Lua. É a reta final e ficamos mais uma vez com o tema de Brian Eno. É a faixa que encerra o álbum Apollo, Atmospheres and Soundtracks, lançado em 1983. Será o disco, um dos discos ambientais mais acessíveis de Brian Eno, um álbum conceptual de um momento que muito inspirou o jovem Brian Eno em 1969. Vamos ouvir a faixa Stars. É Brian Eno no registro Apollo, Atmospheres and Soundtracks, a fechar uma floresta encantada dedicada à viagem do homem à Lua. Thank you.